vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. És super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Tagomal usou o seu extraordinário poder para lutar contra os guerreiros da Terra e tentar derrotá-los. Mas, entretanto, apareceu alguém a reclamar o corpo do Tagomal. Eu sou o capitão das Forças Especiais. Voltei! A seguir, Son Gohan, que esteve afastado das lutas durante muito tempo, encheu-se de força e conseguiu voltar a transformar-se em super guerreiro. Parecia que o jogo se tinha invertido. Mas a intervenção inesperada e precisa do Freezer deixou o Son Gohan numa situação bastante delicada. Será que vai conseguir recuperar? Morra! Satan! A Terra e o Son Gohan estão em apuros! Chega depressa, Son Goku! Não estou a sentir a energia do Satã. Não, Satã! Este grito tem uma força incrível, revela um total e absoluto desespero. Era precisamente isso que o ambicionava alcançar. Vá lá, deixem-me desfrutar mais um pouco. É por minha culpa que o Satã está... Não? Então o Satã morreu, mas não pode ser. Estão a ver? Por isso é que eu disse que era muito perigoso lutar contra este tipo de gente. Quando eu regressar desta missão, vou pedir para sair do destacamento da Terra. Cala-te! Vamos lutar? Ai, mas o que é que o Son Goku e o Vegeta estão a fazer uma hora destas? Vá lá, pai. Que bom. As pizzas são mesmo boas. Este queijo derretido é absolutamente divinal. Que manjar. Não cheira lá muito bem, mas não é mal de todo. Whisa, outra. Essa era a última das que eu deixei de lado, Bill. O quê? Como te conheço bem, já desconfiava que ias gostar de pizza. Por isso pedi à Bulma para mandar uma grande quantidade de caixas. Mas como o meu bastão não está disponível, não consigo ir buscar mais pizzas. Então invocas. Oh. Bom, a verdade é que foste tu que me deste ordens para enviar o Son Goku e o Vegeta para aquele sítio. Neste momento o meu bastão está ocupado. Já te esqueceste, foi? Não me esqueci! Mas as minhas refeições são mais importantes do que tudo o resto. Por isso, venha de lá a pizza. Pronto, pronto, tudo bem. O que é que tu fizeste isso? Agora é que a coisa estava a ficar interessante. Parece que o treino está a ser muito produtivo, não achas? Sim. Já não tem dói-dói? Vá. Sim, sim. Olha só, já estão todas vazias. Ainda bem que nos enviaram estas pizzas. E a comida saiu diretamente do bastão. Foi estranho. Nós já estávamos a pensar que íamos morrer à fome. Rapazes, não me digam que comeram as pizzas todas. Vou dar cabo de vocês. Foste depressa. O que é que vos deu para comer todas e não me deixar nenhuma para mim? Nós não conseguimos resistir! Tu é que mandaste para aquela dimensão, palhaço! Atreves-te a chamar palhaço ao deus da destruição? Já vos conto! Ai, parece que vou ter de mandar vir mais pizzas. Olha, parece que tenho aqui uma mensagem. Tens a satisfazer ou o soberbo gelado de morango vai derreter! Um soberbo gelado de morango! Ai, tem uma cor tão bonita e um aspecto tão, tão delicioso. Deixa ver. Então? Deve saber tão bem. Ai. Porém, ela parece estar muito preocupada com alguma coisa. Vou ligar-lhe para ver o que se passa. Amiga? Tu demoraste a responder à chamada. Mamã. O gelado não tem importância nenhuma. Diz ao Vegeta e ao Son Goku que têm de regressar imediatamente. O quê? Mestre Freezer, com que é que ela estará a falar, hein? Ouça com atenção. Aquele patife horroroso do Freezer ressuscitou. E agora a Terra corre grande perigo. Patife? Mestre Freezer, se quiser eu posso ir lá abaixo e baixar aquela mulher num instante. Tem calma. Pelo que estou a perceber, ela conseguiu entrar em contacto com ele. Disseste o Freezer? Mas ele voltou, o Freezer? Como é que pode ser? E não é tudo. Já deu para ver que ele voltou mais forte. E o Satã morreu enquanto tentava proteger o Son Gohan. O Satã o quê? Entendido. Nós vamos pedir ao Whis para nos mandar imediatamente para aí. Tudo bem, mas daqui até à Terra vamos demorar uns 88 minutos. Tu estás a brincar! Eu podia jurar que tu sabes usar o teletransporte, certo? Sei, mas eu... Cachalote! Eu acho que não vai resultar. A Terra está muito longe. Não consigo sentir a energia de ninguém. Não estejas para aí com essa conversa! Esforça-te mais e tenta encontrar alguma maldita energia! Querem que a gente espere 88 minutos nesta situação? Parece-me que o Son Goku ainda vai demorar algum tempo a chegar aqui. Então, Mestre Freezer, vamos começar por nos livrar do outro pessoal. E por que não? Se toda esta gente tiver sido exterminada, quando o Son Goku conseguir chegar à Terra, eu acho que vai ser muito divertido assistir à reação dele. Acabo de me lembrar que tenho um assunto muito importante para tratar. Com a sua licença... Ai, nós não temos salvação! Ei, larga-me! Espere! Eu estive muito tempo afastado da luta. Até perdi o meu fato de combate. Eu nem sequer tenho força suficiente para proteger toda a gente. Então o que é que tu queres fazer assim, no estado miserável que te encontras? Se eu tivesse continuado a treinar como o meu pai e os outros, o Satã ainda estaria vivo. Estás a fazer queixas num momento como este? Que patético! Tu não fizeste nada de mal! Quando queremos o bem-estar da nossa família, é muito natural deixarmos de lutar. Não te preocupes! Quando chegar a hora da tua preciosa família, eu não vou demorar nada a exterminá-la de uma vez por todas. Para proteger a minha família e todas as outras pessoas, eu não te posso deixar causar mais mal do que já causaste. Ah! Oh, tanta energia! Son Goku, espera! Espera até! Até o Son Goku voltar! Ele está mesmo a esforçar-se. Será que o corpo dele vai aguentar muito? Quem sabe? Que chalote! Mas assim o Son Gohan vai morrer! Mano! Son Gohan, não te despidas! Son Gohan! Estás a ver? O teu corpo já chegou ao seu limite! Dá-me a tua mão, Vegeta. Ah, não... Não percas mais tempo. Adeusinho e obrigado, Bills. Parece que já estás satisfeito. Então vamos avançar. Está na hora de te despedires. Finalmente estava a ver que nunca mais. Son Goku, voltamos a encontrar-nos. Teu marido tem mesmo ar de ser um guerreiro mauzão. O Son Goku! Oh, então era esse o objetivo do Son Gohan! Diga-me, é este o guerreiro que o derrotou no passado, Mestre Freezer? É, pois. Eu seria incapaz de esquecer aquele rosto abominável do Son Goku. Obrigado, Son Gohan. A tua energia conseguiu chegar até mim. Fizeste um bom trabalho. Desculpa. Chamar-te era a única coisa que eu podia fazer neste preciso momento. Há bocado, o Satã, ele teve-me a proteger. Não te preocupes. Nós podemos usar as bolas de cristal de Namek para ressuscitar o Satã. Ah, sim. Satã, não te preocupes que nós vamos ressuscitar-te. Prometo-te. Teletransporte é uma prática muito usada pelos habitantes de Ardrat. Ele terá fugido, é isso? Aí está ele, já voltou. Oh. O guerreiro até aprendeu uma técnica tão irritante quanto esta. Acho que será melhor chamar mais alguns soldados. Não, até pode ser bom para avaliarmos a força dele. Son Goten e Trunks. Eu deixei o corpo do Satã no Palácio do Dente. Vão até lá e explica-lhe o que é que se passou. Mas tu não vais lutar contra o Freezer agora, pai? Nós não podemos ficar aqui a ver. Parem já de reclamar. Isto em breve não vai ser um local próprio para crianças. Ok. Oh, vá lá! Trunks, obedece às ordens dele. Mas, papá... Ah, ok. Está bem, está bem. Boa. Nesse caso, vou convosco para vos ajudar a chegar a um sítio seguro. Tu ficas aqui e não vais a lado nenhum. Tenho mais medo da Bulma do que do próprio Freezer. Vais dar cabo do Freezer. É uma promessa. Son Gohan, toma um feijão mágico. Come. Muito obrigado, Krilin. Mas há para toda a gente? Nós estamos todos bem. Além disso... Eu faço sempre questão de ter alguns de reserva. Peço desculpa. Ouve, mesmo que estivéssemos em excelente forma, acho que não íamos poder ajudar muito. Hã? Son Gohan! O Son Goku aparece sempre no momento certo. Agora só nos resta acreditar nele. Caro Son Goku, esperei tanto por este momento. Desta vez, quando me conseguir vingar de ti, acabou. Mas estou um pouco surpreendido por te ver na companhia do Vegeta. Parece que és mesmo tu, Freezer. Mas como é que tu conseguiste ressuscitar? Ele usou bolas de cristal. Não é verdade? É bem verdade! Eu estou mesmo de volta! Voltei daquele inferno atroz! Daquele inferno onde fui abandonado à minha sorte, pendurado para toda a eternidade num jardim florido com uma espécie de traça. E depois, todos os dias praticamente, eu era obrigado a assistir a espetáculos de dança e desfiles. Fazem ideia do sofrimento? Eu não faço ideia, nem me interessa. Tu foste até à Terra porque quiseste e acabaste por desaparecer nas mãos do Trunks. Tudo isto começou por tua causa, Son Goku. Só de te ver fico irritado. Enquanto eu souber que tu estás vivo, eu não vou conseguir descansar um único minuto na minha vida. Eu, Gênio, compreendo perfeitamente a dor que está a sentir. Gênio? Será que ele é aquele tipo que roubou o meu corpo no planeta Namek, Vegeta? Aquele é o Gênio? Ele não se tinha transformado em sapo nessa altura? Vocês fazem ideia do que eu passei depois dessa terrível transformação? E de todas as coisas que existem, tinha logo de ser um sapo! Vocês não podem fazer a mais pequena ideia de como é ter de viver assim. É terrível, é cruel. Pois é, parece que tiveste azar. Como? Como assim? Oh. Duvido que chegasse a tua hora se tivesses continuado transformado em sapo. Vegeta, espera! O que é que aconteceu? Então, Vegeta... Não havia necessidade de o matar. Só me livrei de um tipo de outra maneira e interferi na nossa batalha. Pelo que estou a ver, também estás mais forte, Vegeta. Não era preciso precipitar-te. Eu vou acabar contigo logo depois de despachar o Son Goku. Eu é que vou acabar contigo antes do cachalote, ouviste? Oh! Freezer, parece que estás bastante mais forte. Tens toda a razão. Desde que ressuscitei, eu tenho treinado arduamente só para poder lutar contigo. Nunca tinha trabalhado tanto na vida. E logo eu até me surpreendi. Graças a todo esse esforço, eu consegui atingir uma força muito superior ao que alguma vez imaginei ser possível. Muito bem, talvez estejas mesmo mais forte. Mas não te parece que eu também estou mais forte, Freezer? Então, parece-me que tenho de fazer uma demonstração da minha verdadeira força. Para dizer a verdade, eu desleixei-me um bocado da última vez. Desta vez, eu vou passar diretamente à minha forma final. Mr. Freezer! O que é que se passou? Todos os soldados? Ele exterminou todos os soldados das suas forças. Ele matou os próprios soldados só para demonstrar a sua força. Peço desculpa por ter-te feito esperar. Agora estou preparado para o que me trouxe aqui. A minha vingança. Isto é inacreditável. Que tipo de treino é que andaste a fazer, Freezer? Vegeta, ouve. Peço desculpa, mas eu trato deste. O que é que tu queres dizer com isso? Tu acabaste com aquele tipo que disse ser o gênio. Ai. Agora é a minha vez. Está à vontade. Tu és mesmo extraordinário, sabes, Freezer? Tu serias um excelente adversário, se não fosses tão mau. Para variar, tudo o que tu dizes tem a capacidade de me irritar. Ora então, não te vais transformar em super guerreiro? Não. Neste momento não é preciso ir tão longe para lutar contigo. Oh, parece estar muito confiante. Assim sendo, já posso dar início à minha tão aguardada vingança. Oh. Ah. Freezer está mesmo forte. Eu costumo ficar muito entusiasmado quando tenho adversários fortes, mas com o Freezer a história é outra. Este tipo irrita-me profundamente. Ele vai ver. Atualmente a minha força é superior à dos próprios deuses. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o combate entre Freezer e Son Goku. Este é o resultado do meu treino. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.